A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Tenho agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje, segunda-feira, mais uma semana que começa e espero eu, Joana Santos, que para si seja uma semana muito positiva. A alma portuguesa cá está, às 13 horas, como hora marcada, para lhe fazer companhia durante meia hora e trazer sempre mais um pouco do tesouro português. Sabe também que neste programa os seus pedidos são sempre bem-vindos. Pode sempre deixar o seu pedido em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre, sempre abertas para si. Vamos então ao fado, porque é para isso que nós cá estamos. Vamos ficar com Improviso, na voz de João Brada. Depois ficamos com Fado Maestro, na voz de Carlos do Carmo. E terminamos esta seleção musical com A Voz do Silêncio, na voz de Alina Duarte. Três grandes fadistas, três grandes fados que começam assim, no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. O meu país fadista, onde o fado é português, és a canção nacional que te canto tanta vez. És a canção nacional que te canto tanta vez. No menor ou no corrido, canto tudo o que é preciso. Por isso, no meio fadista, sou cantador de improviso. Por isso, no meio fadista, sou cantador de improviso. Mas nunca perco o juízo. Sou fadista emocionado. Nos palcos sou uma figura castiça do nosso fado. Nos palcos sou uma figura castiça do nosso fado. Na televisão ou na rádio já tenho muito cantado. O povo sempre comigo, no espetáculo com a grade. O povo sempre comigo, no espetáculo com a grade. Por vezes sou convidado para festas com muita arte. E lá está o João Brasa a cantar a sua parte. E lá está o João Brasa a cantar a sua parte. Guitarristas portugueses que me dão tanto alimento. Guitarristas portugueses que me dão tanto alimento. O fado no coração, vivido em todo momento. O fado no coração, vivido em todo momento. Já no tempo de Severa se cantava à desgarrada. Já no tempo de Severa se cantava à desgarrada. Pois ai meu Deus, quem me dera, essa era bem passada. Pois ai meu Deus, quem me dera, essa era bem passada. Depois foi o Amália, a Hermínia e o Marceneiro. Também a Berta Cardoso, fadistas do fado inteiro. Também a Berta

Repartida entre nós tem a força de uma oração. Cada qual deve encontrar seu caminho desejado. Há um céu para alcançar, sem virtude e sem pecado. Andador devagarinho num coração apressado. Baixinho, tristemente, amordaçado. Quando o amor fala baixinho, tristemente, amordaçado. Seca a chuva distraída. Quem nos pede, quem nos manda não dar voz à própria vida? Quem nos pede, quem nos manda? Própria vida. É feito assim de grandes fases e de grandes fadistas este programa que tão curta duração tem, mas que traz à antena, aqui à Antena Web, grandes momentos, grandes guitarradas e grandes fados, grandes vozes, grandes poemas. Espero que para si seja um momento de emoção e inspiração, porque é isso que o fado nos transmite. Muitas vezes, aquela lagriminha que está reprimida pode sempre sair ao som de um belo e de um grande fado. Por que não? Faça você o seu pedido e deixe que esse coração palpite, que essa lagriminha se solte e que as cordas da guitarra lhe façam companhia. Vamos então agora ficar com o fado Chora-se Bem, na voz de Gonçalo Salgueiro. Depois ficamos com Canto o Fado, na voz de José da Câmara. E terminamos com Camané, Escada Tem Corrimão. Três grandes fados, alguns deles já passaram por aqui, mas voltam sempre e sabem sempre tão bem aqui neste seu programa. Diga lá ao Sr. Fado, sempre, sempre, em português. Nós os três de braço dado, eu, a

que não tem corrimão. Vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. Vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Quem tem medo não assobe, quem tem sonhos também não. Quem tem medo não assobe, quem tem sonhos também não. Há quem chega a deitar fora o lastro do coração. Há quem chega a deitar fora o lastro do coração. Sobe-se numa corrida, corre-se perigos em vão. Sobe-se numa corrida, corre-se perigos em vão. Adivinhaste? A escada sem corrimão. Adivinhaste a vida? A escada sem corrimão. E desta forma chegamos ao fim de mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Amanhã, terça-feira, cá estamos de novo aqui na Antena Web para lhe trazer mais um pouco da tão pura, rica e tão bela alma portuguesa. Este tesouro faz parte de todos nós. Assim, também deixo aqui novamente as formas pelas quais nos pode pedir o seu fado. www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São sempre bem-vindos esses seus pedidos, esse pouco de ti. Vou deixá-lo agora com dois fados, desejando-lhe também uma tarde repleta de muito boas energias e de ótimos momentos. Fico com Ivone Ribeiro, Dona Fortuna. Depois terminamos com Querer Bem, na voz de Mafalda Arnaud. Dois grandes fatos para terminar este programa, que, como já lhe disse, volta amanhã. Fique bem, tenha uma tarde muito feliz na companhia da Antena Web. Se for possível, aproveite toda a nossa programação, que é toda ela feita a pensar em si. Até lá, tenha um dia repleto de boas energias, bons momentos, pessoas especiais e momentos felizes. Fique bem e boa tarde. Vocês já viram por aí uma senhora importuna, chamada Fortuna, chamada Fortuna, que anda sempre acompanhada de outra senhora mais forte, que se chama Sorte, que se chama Sorte. Nasceu na Rua da Fé e mora desde criança no bairro da Esperança, no bairro da Esperança. E por mais que a gente fale, e por mais que a gente diga,